Tango Papa Romeo Whisky Golf Oscar no solo aos 5-7. Informe pista dele. 0 no 13, aguarde. Guarda. Solo de Salvador, muito boa tarde. Olimpo 03, cliente da Tango. Temos em controle, frequência 1-9 decimal 3-5. Número 2 para cópia, aguarde. Agora trocará para uniforme, guarda no copo. Controle Salvador, até 3297. Nada, nada, colagem. Suba ao nível 360 na saída da EL, após Leda, Direct Bridge. Da EL, Leda, Bridge, solicita desvio à direita, no momento. Autorizado, desvio à direita, plano 3217, confirma com quantas milhas? Nível de voo 380, Alpes Zulu 1-0, pista 1-0, curva à direita após decolagem, saída da EL, Leda após Leda, Bidev, controle Salvador 11935, acione 5570. Tráfico por estrela agora 7 milhas, Charlie 402, completa final do procedimento LS X-Way, reduz para a próxima aguarda, transferência para todos. 70 no transporte. Tá 3145, cotejamento correto, reporte para o pushback e acionamento. Reportará 3145. Portão 395, está autorizado a livrar a Juliette, portão 10. Portão 0, na prima. Informação de pista livre, Embraer 145, ingressando para decolagem assim que autorizado, vento no 70 graus, 04, ajuste no 013. Está certo, contato visual com o tráfego, Juliette isolou. 40, Golf 677, até Mike Romeo Charlie, após direto. Decola da posição 0 com curva à direita, subida da EL até a posição Leda, após direto Ilhéus. Controle 119 decimal 35, aciona 5523, Olimpo 03. Azul 4206, virou a pista 10. Quem chama para chamar isso da Juliette, Azul? Confirme. Alfa, chamamento da Juliette. Alfa, entre Juliette, 4306. Olimpo 03, por gentileza, cotejo. Golf Lima autorizado, 240 pela aerovia Golf 1337. Após Maricá direto, decolagem da pista 10, com curva direita da EL, transição Leda após Ilhéus. Controle Salvador 3935, transponder 5523, Olimpo 03. Correto, Olimpo 03, chame para acionamento, parte militar. Está pronto o funcionamento, Olimpo. Livre, chame táxi, Olimpo 03. Chama Neto do táxi, Olimpo. 3145, me escuta. 3145, prossiga. 3145, corrigindo a saída da EL, Leda, após Leda, Bridge. Ah, a gente estava tentando descobrir aqui, é da EL, Leda, Bridge, então. Agora sim. Gente, obrigado, desculpa, tá 3145. Sete. Mal 35488, complete aproximação, aguarde formação de pista livre, é o número 2 para pouso. Tráfico preset, charge 402, aproximadamente 1 milha para cabeceira. Vento 150 graus, 04 nós, ajuste 10 no 3. Gente, milha 13, é o número 2, gente. 35, identifique. Passagem 2231, na função 340, já acionado 5535. Parte 4206. Thank you. Alim, prepara-se para decolar 5 autorizado. A China 6314. Alim, prepara-se para decolar 6314. Só para coordenação aí com controle, após o início da curva no pico da Momo, vai ter curva à esquerda na proa 280. Vou manter a máxima razão de subida possível. Curva à esquerda, máximo de razão, não é isso? Isso aí, mano. Esquerda, proa 270, mantendo a máxima de razão para atrapalhar a chegada aí. Ok, gente. Juliette, Tango Zulu, solo ao 02, ao livrar direito no 21 no décimo andar. Chanel 6314, pista livre autorizada a decolagem, vento no 50 graus, 049. Decolagem, Chanel 6314. Trip 5488, passou externo e baixo checado. Complete aproximação, Airbus, iniciando o corrido, decolagem, para a pista livre. Informa o tráfego à sua frente, Alfa Tango 72 da Trip, com 100 nós de ground speed. O senhor vai pousar na 17? Negativo. Gente, o tráfego vai pousar na 10, mas é bom reduzir para uma separação maior. E compete agora com a torre 1 no 8 decimal 62. 7, 8, 6, Romeu Golfito, estou grato. Oi, Papa Tango, Romeu Golfito, estabilizado ILS, intenção de pouso no 7. Romeu Golfito, autorizado para seguir para sinal do 7, vento no 50 graus, 049, ajuste no 03. Romeu Golfito. Gente, estou seguindo para sinal no 7, que passará na final, Romeu Golfito. Portão 03. Portão 3, 406. Bruno 925, coordenação com a equipe de solo, após o azul ingressar no portão 3, à sua esquerda, livre, puxa o acionamento, chama táxi no 925. Após o azul, autorizado, chamar a táxi no 925. 2-1-7, está autorizado o desvio, chame o centro Recife, informe do desvio mesmo, por gentileza. A frequência é 1-2-5-1, alterne 1-3-3-2-5. Aceito a desvio à direita da presidente, informar para o centro 251-3325, boa. Papá, Romeu Lima. Chame torre 1 no 8 decimal 62. Certo, 18 também, senhor. Até já. Gener 6314, decola 04, controle 119 decimal 35. Canal 35, obrigado, 6314. Torre Salvador, muito boa tarde. Atribuo para o Papa Romeu Lima, vertical de Jauá, para cruzamento do campo. Trip Papa Romeu Lima, boa. Mantenha a linha do litoral, reporte 30 segundos para o cruzamento do eixo de decolagem da pista no zero. Vai chamar 30 segundos fora, o Romeu Lima. Do zero, 6314, informa que vai ter que afastar na 280, devido à formação na saída da bomba. 5364. É que é autorizado acionamento, chame para o táxi. 3 não dá, vai passar. Trip 5488, solo ao 05, ao livrar direito no 21 no décimo 9. 219, grato. Quase para a final no 7, baixou e travou, Romeu Golfito. Romeu Golfito, autorizado pouso, pista no 7, vento no 50 graus, 049. Romeu Golfito. 7, livre pouso no 7, Romeu Golfito. Torre Salvador, muito boa tarde, web 5729, ponte espera dando no 0, pronto. Webjet 6729, boa. Após a rolagem da aeronave, Airbus da TAN, mantém. Após a Airbus da TAN, mantém o 5729. Papanal 4719, pista livre autorizada a decolagem, vento no 50 graus, 049. 0-0, Papanal 479. Estimante e alternate, Salvador. Plano da pista no zero. Tá ciente, autoriza o Papa Romeu Lima a ingressar na do vento, da 1-0? Afirmativo, da presente, ingressa para o vento, pista 1-0. Grato. Juliette. Alfa, chama a Juliette, 5-2. 2-5-2-9, clear taxi via apron 3, observe a Boeing of Varig now. In pushback on gate 02, you're going to be number 2 for taxi behind this traffic, and report to interior 15219. Okay, we can wait here. I didn't copy that. We can wait here. Okay, no problem. So as soon as they start their taxi, we are going following them to hold point 10. Calling tower in there at 118.6. That's Roger, and Kiernation 013. 5219. 5488, o senhor é presente com condições de ingressar no pote 3? Afirmo, tem condições de ingressar no pote 3, 542. Gente, então, quilo pote 3, observando a TR da companhia, presta inicial o táxi, chefe. Tá visual, ingressa na, pela quilo no pote 3, visual para a nave da companhia, 542. 529, there's a traffic of your company ready to enter Apron Tree on your back. Could you please taxi a little forward and report just before Apron 1, sir, to ease the taxi of your company to its right position? For sure, sir. We're going to move a little forward to give way to them. Roger. É, geralmente, pessoal, vai pro pátio 3. Quem deseja prosseguir para 3, reporte outra vez sul da torre de controle. Ok, então, positivo, então vou pro pátio mesmo, sem problema. Ok, gente. Webjet 5729, autorizada a decolagem, pista 10, vento variável 02 nós. Iniciando 5729. 6.85, alterne 133, decimal 65. 1.2685, 133, 65, 32, 32. 4. Acionado o código 0223. 0223, estacionado, senhor. É que não tá recebendo aqui não, ok? Positivo, assim que pousar no hangar lá, eu vou seguir para a manutenção verificada novamente. Positivo. Outro em Papa Romeu Lima, da presente, está autorizado o cruzamento avistado no setor norte, na proa da torre de controle para o setor sul. Autorizado o cruzamento na sua proa, senhor. Solo, confirma a posição de parada para o 542. Número 5. 05, 542. Para o táxi, voo no 925, POB de 138, com 4 horas de autonomia, alterna cantina. Só confirmando 135 a bordo? 138 a bordo. Gente, 138, táxi autorizado via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, e ponto de espera Torre, 118, decimal 612, o ajuste no 0 no 3, bom voo. 0 táxi, 26, ponto de espera. Obrigado, bom trabalho, senhorita. Para confirmar, o box do trip é o 4, tá? 1907 a bordo. 4 horas e 10, Daniel. Gente, o trip 5488 foi nos informado, de acordo com a empresa, seria o número 5, ok? Mas já estamos aqui corrigindo para o 04, ok? Obrigado, tá? O gol no 399 foi quem informou os dados, no 07, confia. Gente, táxi como número 3, prossegue a retaguarda do ATR da Trip, agora na entrada do pátio 3, no ponto de espera Torre 1 no 8, decimal 612, o ajuste no 0 no 3, bom gol. Como número 3, seguindo o ATR, 18.6.0 no 0, ajuste no 0 no 3, 1.3 na 9. Trip 5219, taxi via Maneapron, after taxiway Indian Alpha, until hold point 1810, hold point tower 118.6, 2181013. Roger that, so long. Olimpo 03, para o início do taxi. Olimpo 03, confirme o POB. 09. 09 no POB, táxi autorizado até o ponto de espera da Hotel. Na Hotel, chama a Torre em 1 no 8, decimal 612 para o cruzamento, Olimpo 03. Táxi até Hotel, Torre, 786, Olimpo. Salvo, 3145, bloco 5, pushback, acionamento. São 3145, minutinho, por gentileza, para iniciar o pushback. Temos um Boeing da Gol, já iniciando o táxi agora no através do 612. Coordene com a equipe de solo após a passagem do mesmo, autorizado. Pushback, acionamento, chama táxi. Após a passagem do Gol, autorizado o táxi 3145. Yes, I confirm 5219, closing out to hold point 10. Durant one standby for takeoff. Holding short by 219. 4, chame Recife, 126.85, alterne 133.65. 2685, 3665, boa tarde, 6304. Boa. 3190, torre 1 no 8, decimal 612. 186, 390. Salvador, 3190, uma milha do externo. 3190, tráfego avistado. Complete aproximação, informarei pista livre, número 1 para pouso, vento 170 graus, 04 nós. Ajuste no 013. Cliente, aguardando pista livre, pista 3190. Salvador, é o Trip 54 no 5. Trip 54 no 5, Ilhéus. Confirme o nível solicitado. É 140, Ilhéus. 45. Gente, um minutinho, cópia por gentileza. O Trip 54 no 5, ajuste no 0 no 3. E informação em curso uniforme, ok? Gente, por gentileza, poderia informar a prevista, saída prevista, 545. Saída prevista será a da El, Leda e após direto destino, ok? Gente, da El, Leda e depois direto destino, tá? Gol no 925, suba ao 360, está sob vigilância. Ao 360, vigilância, gol no 925. Controle do Salvador, o Paparro da Lima já na final para bolo. Olimpo 03, na hotel para cruzamento da pista no 0. Olimpo 03, mantenha a posição, aguarde para o cruzamento. Mantendo a posição, Olimpo 03. Felicidade. Ir para a Proditona para evitar uma formação perto de pelo. Gente, separa 2 mil pés, está autorizado. Ele é esse ajuste M13. M13, Daniel Pérez, da Proditona. Antanal 4711, chame Recife 1251, alterne 13325. 2513325, boa tarde, Pantanal 479. Boa. Decola da 1-0, curva direita, no perfil da saída da El, Leda e após direto destino. Controle em 119 decimal 35 e aciona 5001 no transponder. Autorizado então do 60 para Ilhéus. Decola da 10, com curva direita, saída da El, Leda, após o direto destino, 319 controle e o transponder 5001. Cotejamento correto, parte 3, chama pronto, pushback, acionamento, trip 54 no 5. Papa Tango e Yankee Oscar. Tango Yankee Oscar, Oscar, prossiga. E aí, estacionado no pátio 4, senhor, para o conceito de estação para o grupo Zulu de aeroporto. Um minutinho, cópia por gentileza, o Yankee Oscar, Oscar, o ajuste no 0 no 3. Aumento da pista no 028. Livre cruzamento para o Olimpo 03. O Zé 3145, está com 145 a bordo, acionado, pronto para o táxi. 3 horas e 44 de autonomia, alternando Guarulhos. Está 3190 no solo aos 16, ao livrar direito no 21 decimal 9. Ao livrar direito 219, está 3190. O ajuste no 0 no 3, bom voo. No 0 no 3, Índia Alfa, 18-6 no ponto de espera, 3145, obrigado, bom serviço. Colo, bom dia, boa tarde, 3190, livrando a pergunta. São 3190, boa tarde, táxi via Alfa, dando passagem ao P3 da Força Aérea Brasileira, ingressando agora via Alfa também, a partir da Taxi Delta, e reporta antes da Taxi Juliette, o São 3190. Gente, via Alfa, dando passagem ao P3, após Juliette, 3190, obrigado. São 3190, pode prosseguir o táxi normalmente via Alfa, o tráfego mencionado já encontra-se na Taxi Alfa, não vai interferir, ok? Graças. Da batalha 3567, informação e uniforme. Informação 3567, boa tarde. Informação em curso uniforme, Brasília 380, minuto em cópia, por gentileza. Portão 11, tá 3567. Afirmativo, 11, copiado. Sente um minutinho por gentileza, só estou checando o plano de voo, ainda não recebi o mesmo, ok? Um minutinho por gentileza. Flight 219 airborne at 17, contact now control 119 decimal 35. 119-35, solid. Solid. Jet Tango Zulu, inicialmente o táxi está autorizado, reporta para ingresso no pátio principal. Reporta para ingresso no principal, Tango Zulu. Está 3145, mantém um ponto de espera, aguarde para decolagem. Mantém aguardando. Salvador, departure control, good afternoon, 335-219. 60 on the radar control. Yes, please. 521-60, radar control, 35219. Banana. Webjet 5729, chame Recife, 1251, alterne 13325. 251, alterna 3325, web 5729. Temos duas aeronaves para ingresso no mesmo, ok? Dois. Meia dúzia. 18, 60. Ian, que ótica, na escuta? Na escuta, Alfonso. Só confirme o pátio que se encontra e a intenção para o CIA é prosseguir 500 pés via litoral? Negativo, o CIA está do lado do aeroporto, está na Boa Norte. São 3 minutos de voo, vai estar na ponta final. Gente, porém, confirma qual pátio que se encontra? Pátio 4. Pátio 4, então a intenção é prosseguir a partir do pátio 4, confirma? Confirma. Gente, autorizado então o grupo de Sulu para o CIA, 500 pés, decolagem a partir do pátio 4 em coordenação com a torre, com proa norte. Controle em 199 decimal 35, a torre em 198 decimal meia dúzia e aciona 0117 no transponder do Ian e Fiote Costa. 0117, cotejamento correto, confirma para o B? Único. Gente, único para acionamento táxi de decolagem, transfere a torre em 198 decimal meia dúzia, o ajuste no 013, bom voo. Grato. O TAM 3190, Juliette, posição 05. 5, confirma? Afirmativo, 05. Obrigado, senhor. Bom trabalho. Tango Zulu, após o parqueamento da aeronave da TAM, no 05, o senhor prossegue o ingresso no pátio principal e reporta novamente ao Taxi Lima para prosseguir o táxi. Salvador, boa tarde, eu vou 601. Boa, no 601, desça para 4 mil pés, ajuste no 03. 4 mil. Voo 925, vai cruzando 170 para o 360 para o de Elefa. E boa, 270. E chame o centro Recife, 1251, alterne 13325. 567, pronto, cópia. Pronto, tá 3567. Autorizado Brasília, nível 380, via Zulu 107. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, Alfa Romeo Bravo, Oscar Romeo. Após prossegue posição Elefa, Eco Lima, Eco Foxtrot Alfa, quando intercepta Zulu 107 e segue conforme a rota. Controle em 199 decimal 35 e aciona 5007 no transponder. Brasília autorizado 380, nível Zulu 107, saída Arbor, transição Elefa. Após Elefa, golpe interceptar a aerovia Brasil 17. Decolou 90, curva direita, 3935, o controle 5007, transponder alta 3567. Protejamento correto, portão 11, chama pronto para o chuveiro de acionamento, 3567. Chamará quando? Obrigado, 3567. 7, Tango Zulu, pode prosseguir o táxi via Lima, Mike, Quebec. E na Quebec, reporta para o cruzamento nesta frequência. Afirmativo, na Quebec, permanece na frequência do solo e reporta para o cruzamento. Sim, Maria. Ô, Salvador, boa tarde, AB 6720, livrando o Cisco. AB 6720, boa tarde, táxi Alfa, reportando seu táxi Juliette para ingresso. Alfa, Santa Juliette, 6720. 145, autorizado a decolagem, visto no 0, vento variado 04 nós. Teve decolagem então no 0, 0345. Oscar, reporte 30 segundos para o pouso, não se erra. Tá visual colocado o pouso, senhor. Já tá visual, seguinte. Olimpo 03, quanto de espera da 1-0, pronto. Olimpo 03, ali, mantém pista 1-0. Quem mantém, Olimpo 03. Juliette Tango Zulu, autorizado cruzamento pista 1735, até o pátio da aeroestária, ao estacionar frequência livre. Quatro, cinco, decola 25, controle 119.8. Confirma 19.8? É, desculpa, é 119.35, corrijo, 119.35, bom voo. 19.35, obrigado, boa tarde. Boa. Quem considera o solo aos 25, Yankee Oscar Oscar? Três, um, quatro, cinco, suba 380, vigilante. 380, vigilante. 1856 com a uniforme. 1856, um minuto em cópia, por gentileza, Recife 390. A escuta. Já chegou a Leda pro T-315? Afirmativo. Ok, direto Leda então, obrigado. Bono 856, pronto, cópia. Obrigado. Autorizado Recife, nível 390, via Perisic 58. Decola da 1-0, curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Aracaju. Controle em 119, decimal 35 e acena 5006 no transponder. Autorizado conforme Recife 390, na uniforme 58, sai da 10 a Puca, com transição Aracaju, 1935, 5006. Fechamento correto, portão 1-0, chama pronto, suspensionamento, gol no 856.